Olá, estimado ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, são agora 19h30 e estamos no dia 2 de outubro de 2010. Vamos a continuar a nossa emissão, continuar a escalada pelos vencedores do festival, trazendo até si músicas que venceram estes festivais, ou este festival, ao longo dos anos, mas com a particularidade de serem ao vivo, ou pelo menos sempre que possível. E hoje há uma que não vai ser ao vivo. Vamos ficar aqui primeiro com duas músicas. A primeira é de Severine e a música chama-se Un banc, une arbre et une rue. Ou seja, um banco, uma árvore e uma rua. É a primeira música, é aquela que venceu pelo Mónaco Festival da Eurovisão de 1971. Depois vamos ouvir uma música que ficou imortalizada para lá do tempo. Après toi, de Vicky Leandros, que em 1972 vencia o Festival da Eurovisão pelo Luxemburgo. São estas as duas músicas que vão abrir mais uma edição de Histórias da Eurovisão aqui na sua rádio Antena Web. Après toi, je ne pourrai pas. donné de ma tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai dû vivre les mêmes. Reconhecerá foi a música que em 1973 venceu o Festival da Eurovisão. Anne-Marie Davy representou também o Luxemburgo como a anterior intérprete que escutamos, Vicky Leandros. Pois escutemos agora, de 1973, a música Tout Reconnaîtra de Anne-Marie Davy, que representou o Luxemburgo então e venceu em 1973. Mas não vamos ficar por aqui. Vamos ficar com uma música que em 1974 encantou o mundo e ficou para a história da música. Estou a falar-vos de Waterloo, música que, pelo ABBA, venceu o Festival da Eurovisão daquele ano, 1974, representando a Suécia. Era a primeira vez que um grupo sueco se mostrava ao mundo daquela maneira. Pelos vistos, resultou. Escutemos então, do Luxemburgo e da Suécia, Anne-Marie Davy com Tout Reconnaîtra e ABBA com What a do. Reconnaîtra dans cet enfant parmi ses. Watch this one. The history book on the shelf is almost repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promised to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. E depois deste enorme sucesso, Waterloo, vamos partir para o ano de 1975, ano em que Tech In com Ding A Dong venciam o Festival da Eurovisão representando a Holanda. Era mais um país a conseguir mais uma vitória para o cada vez mais histórico e emblemático Festival da Eurovisão promovido pela European Broadcasting Union. Escutamos, depois de Ding A Dong, um tema chamado Savor Kisses For Me, a música dos Brotherhood of Man, que ficou então em primeiro lugar no Festival Internacional de Eurovisão da Canção em 1976. São as duas últimas músicas que vamos ouvir antes das minhas despedidas. Há pouco disse-lhe que iríamos ter apenas uma música que não tinha participado, ou melhor, não iríamos ter apenas uma música que não era ao vivo. Peço desculpa pelo erro, não é uma, serão duas. Serão as últimas duas músicas que o ouvinte vai ter a oportunidade de escutar, a que venceu o festival em 77 e depois em 78. Mas por agora é mesmo o Ding A Dong, de 1975, pelos Tech In, e Savor Kisses For Me, de 1976, pelos Brotherhood of Man, que o ouvinte vai poder escutar. As músicas, a primeira, neste caso, começa agora. Think a flower, even when your lover is gone, gone, gone. Ding a thong. A nossa emissão está bem prestes a finalizar. Mas antes, ainda há tempo para mais duas músicas. A primeira venceu o Festival da Eurovisão no ano de 1977 pela França, L'Oiseau et l'Enfant, de Marie Myriam. Logo depois, estreava-se um país a vencer o Festival da Eurovisão, Israel. A Banibi de Yzer Cohen venceu o Festival da Eurovisão no ano de 1978. Era a primeira vez que um país não europeu, mas participante do Festival da Eurovisão, vencia este evento. Ora cá está, Israel, que venceria pouco depois com Aleluia e mais tarde, em 1998, com Dana, Viva la Vida. Mas isso

Então...